Aleluia. Você estava falando, sócios, e eu lembrei um pouquinho antes, no mês de novembro, quando, depois de uma viagem para o exterior, eu cheguei e fui conferir as mensagens na secretária e tinha insistentemente umas três mensagens suas, uma atrás da outra: Azaf, eu preciso falar contigo. Eu disse: é o sócios, nós já estávamos aquele ano, que há 4 anos atrás, assim, conversando, caminhando, sempre que eu vim em Belo Horizonte, eu procurava, mas naquele novembro de 2003, eu fui ouvindo aquela mensagem, puxa, de novo, depois mais três, pô, o Sóstenes de novo, ele realmente precisa falar comigo. Daí eu liguei para ele, e ele disse: meu irmão, eu preciso muito falar contigo, com uma voz cheia, pesada, né? E eu disse: tá bom, meu irmão, então depois da manhã eu estarei aí na sua casa, em Belo Horizonte, porque eu tinha uma agenda no outro dia que eu estava ouvindo aquela secretária para vir para Belo Horizonte. Fui correndo na sua casa. Eu lembro até que o pastor Paulinho foi me buscar lá onde eu estava para me levar na sua casa. E ficamos ali conversando, e realmente Deus estava já começando a fazer uma grande obra, você dizendo no seu coração: eu sinto que eu devo cuidar de vidas. Eu disse: aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus está mostrando algumas vidas que, né, através de um projeto que Deus tem me dado. E como que vai ser isso? Nós ali oramos junto com a sua família, abençoei a sua casa, e depois tem toda essa caminhada que Deus nos deu, e os irmãos sabem. Nós vamos ter muita história para contar no decorrer de cada ano, né? Glória a Deus. Eu lembro a primeira vez que nós viemos, o Ademar, em São Paulo, disse: eu vou com você. E um outro discípulo lá do Rio disse: eu vou junto. E nós viemos aqui no primeiro, há 3 anos atrás, isso, né? Lá em cima, né? Na casa, esse Casa das Tintas. Glória ao Senhor Jesus. E assim está a nossa história, e a história de cada um de vocês está correndo solto neste livro da vida que Deus tem escrito para todos nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu lembro de alguns rostos desde o início, né? Cada vez o seu rosto, Lérida, está mais parecido com Jesus. Naquela época você estava pesada, sobrecarregada, né? Deus tirando, limpando tudo. Mas assim é a vida da igreja. Sempre que o meu pastor vai dar um testemunho sobre a minha vida, ele sempre lembra da maneira que me conheceu. Drogado, com aqueles cabelos sujos, usando uma capa preta, parecia como ovelha, aquelas coisa de lã, não importava se era inverno, verão, eu carregando aquilo. Assim ele me conheceu e me acolheu, e me faz cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Por causa do nosso andar, do nosso caminhar. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, como nós devemos andar. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa: ah, como está este irmão? Ah, ele não anda bem. Ou como está fulano? Não está andando bem. Sabe por quê? Porque não está andando como Deus quer. A única maneira de nós andarmos bem é nós estarmos andando da maneira que o Senhor quer. Amém, Geraldo? Glória a Deus. Andando nos padrões de Deus. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o nosso caminhar. Como Deus quer que você ande. Glória a Deus. Efésios 4. Primeira parte deste capítulo tão abençoado que o ano passado eu ministrei para os irmãos. Na segunda parte desse capítulo, mas os primeiros versículos falam sobre o nosso andar. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Glória a Deus, aleluia. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, versículo 2, e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Esta é a palavra de Deus. Primeiramente, esse texto diz que nós devemos andar de modo digno. Amém? De modo digno. Os irmãos sabem o que é digno? Deus é digno. Mas dignidade é uma coisa que fala sobre toda a nossa vida. Quando a gente diz, fulano não tem dignidade, ou está faltando dignidade, ou que atitude digna, o que, que nós estamos querendo dizer, hein, amados? É de uma maneira alta, de uma maneira que está sobre o normal, de uma maneira que está no padrão de Deus, porque Ele é o digno dos dignos, e há uma maneira que Deus quer que nós andemos, é esta maneira digna de uma vocação, de uma maneira de ser. A nossa vocação não é só aquilo que nós realizamos, de uma profissão, não, a nossa vocação é andar como Jesus. Esta é a vocação da igreja, este é o chamamento de Deus, que nós sejamos e andemos de modo digno como andou Jesus. Esta é a dignidade que Deus quer na nossa vida, em tudo, em espírito, alma, corpo, integridade, a maneira que falamos. Nós vamos ver aqui como é este modo digno desta vocação. Começa, meus amados, versículo 2, com toda humildade. A igreja é um lugar de humildade. Primeira palavra que Jesus pregou, quando ele começou o seu ensino, primeira coisa que ele disse: bem-aventurado os humildes. É chave. Quando a palavra fala uma coisa pela primeira vez, quando um homem, quando um profeta, quando alguém fala alguma coisa, a primeira coisa que fala, guarde bem. Quando a primeira palavra sobre um tema aparece na Bíblia, guarde bem isso, porque é uma coisa chave que está sendo ensinada. E quando Jesus começou lá no Sermão do Monte a ensinar, começou: bem-aventurado os humildes. Porque humildade, amados, é uma chave no reino de Deus. Humildade é uma chave na nossa vida como discípulos de Jesus. Humildade não é você parecer com alguma coisa. Por isso que a Bíblia sempre enfoca humildade de espírito. Alguma coisa, o caráter de Jesus é um caráter de humildade. Porque Jesus disse: e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade é algo de Cristo Jesus, é tudo que, contrário a este mundo. O mundo ensina a soberba, o mundo ensina a ter nariz empinado, o mundo ensina os primeiros lugares, o mundo ensina você querer ser o maior. Jesus ensina totalmente ao contrário: aquele que quiser ser o maior é o que serve. E o exemplo de Jesus foi esse. Quando ele estava no ápice do seu ministério com os seus discípulos, sabe o que Jesus fez? Pegou uma toalha e um balde de água e lavou os pés dos seus discípulos, dando uma lição de humildade, como a Bíblia diz. Isto é o caráter de Jesus, esta é a maneira digna que Deus quer que nós andemos, servindo uns aos outros. Humildade é o que verdadeiramente nos leva a servir da maneira que Jesus quer, porque é o caráter de Cristo Jesus, uma humildade verdadeira que deve estar no nosso coração, em tudo que nós fazemos. A humildade de Cristo na tua vida, meu amado, esta é a maneira que a igreja anda, também com mansidão. Mansidão fala da maneira que nós reagimos a tudo neste mundo. É algo difícil, é difícil andar em mansidão, porque constantemente o diabo fica pisando no nosso calo e usando os instrumentos desse mundo para pisar no nosso calo, né? E é difícil reagir com mansidão na nossa casa, às vezes, né? Acordamos, né, daquele jeito, e a esposa fala uma coisa, ou um filho fala uma coisa, ou você chega no seu trabalho, seu chefe fala uma coisa, mas a palavra quer nos ensinar a andar em mansidão, porque Jesus andou assim. Andar em mansidão é reagir de acordo com os princípios de Cristo, é reagir de acordo com o caráter de Jesus no meio da igreja, né? Às vezes tem aqueles irmãos que você evita, não gosta de falar muito, né? Irmãos problemáticos, ou quando aquela pessoa fala com você, você reage errado. Cuidado! Você não está andando em mansidão. O caráter de Jesus nos leva a andar em mansidão, a reagir em mansidão. É a maneira que nós reagimos com mansidão. Quando tudo vai mal neste mundo, quando o mundo está num rebuliço, você age com mansidão. Queremos crescer nisso diante do Senhor Jesus e também com toda a longanimidade, longo ânimo. Isto é, com paciência de espírito. Longânimo é aquele, né, que tem um ânimo longo. Como nós devemos crescer em longanimidade? Como eu preciso crescer em longanimidade? Na minha vida, na minha casa, com os meus filhos, com os meus irmãos. Longo ânimo. Como vai ser o longo ânimo? É a maneira que Deus quer que nós andemos. Tendo paciência uns com os outros, suportando-vos uns aos outros. Suportar não é apenas, né, esse, ah, tá bom, eu suporto. Não, é dando suporte de vida. O que é cuidar de vidas? É dar suporte de vida. Quando Sóstenes fala que nós somos os pastores da vida dele, nós damos suporte espiritual para a caminhada que Deus tem lhe dado. Você tem que ser isso. Este é o nosso chamamento, esta é a nossa vocação, darmos suporte uns aos outros. Para quem você dá suporte? Hein, meu irmão? Para quem você dá suporte? Deus te fez para suportar pessoas, para dar suporte, para dar estrutura, para promover estrutura, para que esta igreja cresça, para que este ministério cresça. Precisa de muito suporte e para mim é uma honra dar suporte aos irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus. E nós precisamos aprender. Suportar uns aos outros em amor. Amém, amados? Para quem você suporta? No bom sentido, olha. Cuidado com isso. A quem você né, dá suporte? Sustento. A quem você sustenta? Vida da igreja é nós sustentarmos uns aos outros. Como nós precisamos, amados, como Rosane e eu precisamos de suporte. Nós louvamos a Deus pelos nossos irmãos de aliança, nossos pastores, que vivem perto de nós. Nossa carga com a nossa filhinha, às vezes é tão pesada, com a nossa vida, com o ministério, com as viagens, com as igrejas. Às vezes eu me sinto como Paulo, né, sobrecarregado, né, nesse ministério, com o projeto árabe, com os irmãos em Portugal, com os projetos que Deus tem dado por esse mundo afora. Mas tem irmãos que nos dão suporte, que nos dão estrutura, que oram por nós, que estão ali do nosso lado, socorrendo, acudindo, batendo na nossa porta, nos ajudando a cuidar dos filhos, meu sogro, minha sogra, que se aposentaram para dar suporte à nossa vida. Nós precisamos ser assim uns para os outros, como seu pastor, seus pastores precisam de suporte, meus amados. Nós temos que crescer nisso. Às vezes nós só queremos sugar. Não, o pastor tem que fazer isso para mim. Ah não, ele não foi na minha casa e não fez isso. Não que nós pastores não precisemos ir na casa dos irmãos. Precisamos. Mas você tem sido suporte para o seu pastor em carregar a obra, em sustentar a obra, de estar ali do lado, né? Ser alguém que ele pode contar com você, com a sua vida, com o que você tem, com a sua estrutura, com aquilo que você pode e sabe fazer. Esse suporte é necessário, é a maneira que Deus quer que nós andemos uns com os outros, com todo amor. Não por obrigação, mas por amor. Aleluia! Glória a Deus, por amor.